A minha mensagem é evolução pra frente, pra cima e feliz. Sorria. Saiba transmutar a sua sombra. Vai de frente pra ela, olha na frente do espelho, essa carcaça que tá aí. Seja velha, seja nova, seja usada, seja de segunda, seja nova, seja de segunda mão. E respeita isso aí. Respeita porque foi, é a chance do seu espírito superar os elementos. Aonde criou-se a luz, automaticamente nasce o oposto. É dual desde o nascimento. E aí o significado da treva é o desconhecimento. Luz e sombra. Tem luz, sombra e atraso de vida. Então, se a gente falar de luz e sombra, eles se complementam. O atraso de vida é outra coisa. Aí pode ser até a luz. Porque tem dirigente, tem santo, tem não sei o que que pega a luz e faz ela virar sombra. Pega aquele conhecimento, transforma para o mal, faz uma magia. E como já foi dito, a mente não é o espírito. Ela está a serviço de... Então, para evitar esses descontroles após a morte, faça logo sua entrega ao espiritual. A hora que ganhamos, chegamos à maturidade espiritual, aí é que nós descobrimos que é simples, mas o simples é tão complicado na hora que tem que escolher o que é óbvio, o que está na cara. Mas aí todo mundo vai pelo que não é. Seu Exu Caveira, sim. Qual é a fórmula do corpo fechado? Consciência aberta. Consciência aberta. Para de chamar bicho ruim. Para de brincar com o que não conhece. Se você não tem envergadura para isso, não mexa. Não é brincadeira de escola. Tem medo de Exu? Tem que ter medo mesmo. Porque nós somos o espelho dele. É o seu condicionamento de vida, de evolução, que vai te levando. Para o Exu! Para o Exu! Pronto para o trabalho! Saravá, o Exu Caveira! Saravá! Salve toda a sua banda! Salve! Qual que é o nome do senhor? Exu Caveira. Por que o senhor tem esse nome? Foi a linha que eu, ao longo dos séculos, me alinhei. Quando acabou minha hipocrisia, quando eu me alinhei com minha sombra e os débitos ligados a magia negra do passado me fizeram caminhar dentro de sofrimentos, amarguras, doenças que me fizeram ao longo dos séculos ver que essa cobertura aqui, isso tudo aqui apodrece. E na linha dos Caveira eu comecei a receber as pessoas e a proteger para que o espírito siga sua caminhada e deixe o seu aparelho apodrecido para trás, quebrando magia, protegendo o duto etérico, que é esse gelatina que sai depois que o corpo morre. E é assim, trabalho na encruza da Calunga, junto com, sob a regência de Pai Omulu, o Baguarê, seja qual o nome dessa onda divina que rege a transmutação e a passagem entre os dois mundos. Assim eu cheguei na linha dos Caveira, protegendo o cemitério. O senhor quebra a magia? Um dos trabalhos, filho. E no riso. Magia é a todo momento. Você é uma magia. A magia é estar vivo. A vida é uma magia. E ela não é boa nem má. Ela é. A intenção do ser é que vai guiá-la para o bem ou para o mal. E a responsabilidade retorna. Se for de merecimento, ela é quebrada. Se não, nós fazemos o que dá para ser feito e o resto é de responsabilidade e merecimento de quem a recebeu e de quem a fez. O senhor já foi um mago negro? Sim. Há muitos séculos atrás, eu trabalhei, vivi na falange egípcia, Caveira, e naquele tempo tudo era magia. Prendíamos espíritos, que era a crença, a maldição de prender o espírito ao corpo e sepultá-lo numa catacumba com selos, maldições. Esse era o nosso serviço. E disso, em vidas posteriores, eu descobri que era magia negra. Pra mim, não. Pra mim era a minha vida. Mas, depois, com a redenção divina, que Deus dá a todos os seres, tive a oportunidade de reaver a magia negra com a magia branca. E assim, me alinho a médiums que ou têm débitos pretéritos ou podem usar esta magia para o bem. Claro que sim. Qual é melhor? Ser um mago negro ou um mago branco? Filho, levando por um lado que não tem bom nem tem ruim, existe responsabilidades. Todos dois vão ter a sua responsabilidade e o resultado dela. Agora, também existe a irresponsabilidade. Não existe um sinal vermelho que diz para você: isso está errado, isso está certo. É o seu condicionamento de vida, de evolução, que vai te levando, e aí, de repente, tem-se um poder muito grande de evocação mental e começa a fazer a bel prazer, faz um mal para o outro, acende uma vela negativa para o outro, com uma intenção negativa. A acende, faz o sacrifício animal. Eu não me alinho com médios que fazem sacrifício animal. Eu, enquanto caveira, linha da Umbanda. Então, é isto. É a responsabilidade de cada um e que isso retorna para si. Claro que sim. O que as pessoas hoje acham emocionante a evocação do mal acontece. Qual é o seu conselho para essas pessoas? Para de chamar bicho ruim. Para de brincar com o que não conhece. Se você não tem envergadura para isso, não mexa. Não é brincadeira de escola. Todo ser tem uma função neste universo e neste planeta, de onde estão decantando todas as energias negativas, onde estão decantando todos os sentimentos podres, toda hipocrisia. Filho, pega um vinho pra mim que tá no congelador. E esses seres aqui nesse planeta têm a função deles de aprendizado e de ensino. E o ensino que eles trazem é não ser iguais a eles. Perderam seus corpos. Já não tem capacidade mais de incorporar, de encarnar. Não tem útero que o aguente. E aí, não é brincadeira trazer das profundezas o negativo a bel prazer. Já conheci alguns. Eles são sedutores, porque o que é bestial? Se você me acha que bestial, porque não sou aprazível aos olhos, que se pudesse me ver seria uma caveira, e todo mundo tem medo de caveira, porque é o que está escondido, porque todo mundo tem uma caveira. Atrás desta carne tem uma caveira, e todo mundo tem medo que está escondido em si. Então, eles não são a caveira, eles são aquilo de negativo que você tem por trás de você. E é isso. Então, não evocar o que não sabe, tendo convicções humanas, porque eles não são humanos. Eles não são humanos. Qual é o perigo que uma pessoa corre de ficar lidando com essas forças negativas? A magia, desde planos, desde cidades, vamos chamar de Lemúria, Atlântida, ou mesmo civilizações antigas que caíram pelo conhecimento, tiveram conhecimento muito grande, mas caíram pelo conhecimento adquirido com esses seres, os Sumérios, a Babilônia. Foram, esses conhecimentos não vieram à toa. E aí, ao lidar com uma magia, ao pegar um elemento, um elemental, que é uma criança, imantar com a força negativa desses seres e fazer o mal para esta outra pessoa, na lei de reação, a pessoa estourará doenças até o fim das eras. A pessoa o quê? Estourará em doenças. Doenças. Desculpe o aparelho. Está com a garganta seca. Mas, retornando, fora que a pessoa vai se, por conta própria, vai se alinhar com seres que ela não conhece, que vão influenciar as suas vidas, as próximas, vão influenciar de forma que a pessoa terá que fazer uma transformação muito grande para que possa se desvencilhar dessas redes do mal. E aí, ela tem que fazer uma obra maravilhosa. Não adianta só ir lá na igreja, no templo, no centro, bater o joelho, falar que tá bom, rezar, cantar. Se não houver uma reforma na sombra, esse lado que todo mundo fala, tem medo de Exu, tem que ter medo mesmo, porque nós somos o espelho dele, nós somos o espelho de vocês, dos encarnados. Então, quando olho para Exu, ele está olhando para a própria sombra. E não é Exu que é ruim, não. É a pessoa que está afogado nas próprias misérias, no próprio orgulho, na própria inveja, no desacordo com o outro, na promessa não cumprida. Tenha palavra, cumpra. Cumpra o que prometeu de bom para si mesmo. Porque Exu é isso. Se você acha que está fazendo bem para o outro, mas não estiver fazendo bem para si, é o primeiro sentimento de Exu que deixa atrás. Sobrevivência. Manutenção. Manutenção de vida. Vivacidade. Força. Laro Exu. Laro Exu. E o melhor disso tudo é que a gente faz rindo. É, claro. O que o senhor Caveira define por poder e autoridade? Poder e autoridade sobre si mesmo. Gerência. Vou dizer gerenciamento. Porque nada é nosso. A carne apodrece. O osso vira pó. A terra absorve e renasce. Então, é gerenciamento sobre os elementos que nos são concedidos para que possamos crescer e evoluir. Se você gerenciar bem o seu corpo, você terá poder e autoridade sobre ele. Já vi muitas autoridades poderosas chegarem lá no astral pior do que o pior doente, pior do que o pior pedinte, pedindo desculpa, claro, aos doentes e aos pedintes, que não é uma má comparação, é para dizer que autoridade e poder aqui neste mundo só se rege neste mundo. Alguns magos negros que estão aí encarnados, que tiveram séculos de treinamentos de auto-hipnose e de controle de massas, que conseguem ter um poder vagabundo sobre algumas legiões do astral, que não são poucas, porque não é pouca gente que vibra com o mal, não. É muita gente que faz o mal intencional, que faz o mal para o outro. E aí se alinha com essas redes e eles viram escravos. Eles viram escravos desses magos. Também é uma forma de poder e autoridade. É uma forma de agir sobre o outro. Mas o tempo de todo mundo chega. Seja espírito, seja carne, seja lá o que for. Tudo está em movimento. Tudo está. E o poder maior, toda magia, vem de Deus. Toda magia, tudo emana de Deus. Não existe maldade em Deus. A hora que ele dá o livre-arbítrio, ele dá a lei maior do livre-arbítrio e dá leis para reger este livre-arbítrio, porque senão ele seria ilimitado. E ele é limitado pela ação e reação. Isso é que eu entendo de poder e autoridade, que é sobre si mesmo, como um gerenciamento do espírito sobre a matéria. O que acontece, seu Caveira, na hora e depois da morte? Todo mundo tem medo da morte. Esse aparelho aqui, a primeira vez que me viu, pensou que era a morte. Mas na verdade, eu estava recuperando a vida. Para o corpo físico, é o limite final de acesso do espírito de agir na matéria. Dependendo da consciência e do apego ou da inconsciência, fica-se mais tempo preso aos enlaces carnais, ao apodrecimento da carne, à lei de ação dos bichos sobre a matéria. Mas isso é consciencial. Fico lá na Calunga, andando entre os túmulos, para ver qual espírito está mais em condições de já ser encaminhado, desconectado, para observar se ninguém vai roubar o duplo etérico, porque energia é dinheiro no astral, é a matéria de troca. Então, ao fim da vida, desconecta-se o espírito do corpo. Acho que isso todo mundo sabe, mas o que não sabe, que é pessoal, é que depende do controle ou descontrole da mente. E como já foi dito, a mente não é o espírito. Ela está a serviço de... Então, para evitar esses descontroles após a morte, faça logo sua entrega ao espiritual. Porque, ao chegar do outro lado, facilita a vida de todo mundo. E após a morte, dependendo do desapego, eles é que não recebem tantas pessoas boas, tantas pessoas de coração aberto. Já logo entendem, mas são poucos. A maioria passa alguns dias de descontrole mental, mas dependendo do merecimento, terão os guias, seus amigos espirituais, para poder se recebê-los, levá-los e dar-lhes a notícia. É isso. Até aqui. Claro que sim. Qual que é o propósito da encarnação, Exu Caveira? A encarnação, a carne, ela é o filtro do espírito. Todo mundo que encarna tem um débito passado. Todo mundo que encarna tem um aprendizado. Primeira coisa, encarnar não é castigo, é aprendizado. Na linha de crescimento, abertura e entendimento do espírito, é lei passar pela carne, pelo menos nessa linha, neste plano carnal que Deus nos permitiu para aprendermos a nos individualizar, aprender a amar. Quando nós falamos que tal pessoa é ruim, que ela só não aprendeu ainda, mas ela virá aprender no tempo certo. E aí, a encarnação vem para isso, para ela conseguir deixar a podridão do espírito, que nasce do livre-arbítrio mal usado, com escolhas negativas, porque não existe mal em Deus. Isso existe dentro de cada um, que ele próprio produz ou não. E a encarnação vem para isso, filtrarmos, elevarmos e superar, fazer o espírito entender, fazer a mente entender, através de ações beneméritas, de desapego, de amor, de contato com o próximo. Laroeixo! Laroeixo! Laroeixo! Senhor, desculpa, a gente foi fabricado então, viu? Mas não, tá aí. Não tem problema. Não tem problema. A garganta do médico tá um pouco seca. Graças a Deus. Mas vamos conseguir passar a mensagem. Então, filho, a encarnação nós poderíamos, de momento assim, para entendimento rápido, é a escola que pode durar 10 vidas, como pode durar 1000. Isso a pessoa vai, com as ações dela, é que ela vai se guiar e que ninguém é culpado por isso. Ninguém é culpado pela vida porca que o outro leva. Ninguém é culpado pela vida ruim. Ninguém é culpado pela maldade que o outro faz a si mesmo. Porque quando ele faz para o outro, ele está fazendo para si, assim como a bondade. Então, na carne, vem com os limites ou com os dons, com os acessos, até mesmo a pessoas, um grupo de pessoas, é muito difícil sair do grupo que você vive. Isso é um karma, uma responsabilidade que se alinhou com esses seres e o aprendizado está ali. Então, não há de se reclamar do grupo em que reencarnou ou quem reencarnou com você, porque aí está o limite. Amar o outro lá de fora é fácil demais. É muito fácil. Agora, amar ao meu matador, amar ao meu verdugo, como dizem, né? Ao que fez a maldade comigo em outros tempos, amar até o espírito obsessor é difícil. Mas é esse o aprendizado. Ah! Encarna-se para isso, aprender. Claro. Qual foi o momento mais difícil da sua existência? Quando eu me dei com as minhas próprias ações negativas. Quando eu parei e vi que eu estava errado. Quanto mal eu havia feito. E isso eu não levei, não foi uma vida só pra ver, não. Eu passei umas 5 vidas. Nossa. Sim. No errado. Porco. Mas o que eu passei depois que um astral, que também um planeta ainda selvagem, pessoas selvagens, minha lei das próprias mãos, também sofri o retorno de quem eu havia feito mal. E aí eu comecei a ver que não estava certo, porque se estava doendo, e foi o mesmo que eu fiz com o outro. Nessa primeira lei de ação e reação, nessa primeira lei do soco e toma lá da cá, eu comecei a tomar o meu. E aí eu retornei minha vida a combater a magia negra, a combater os magos negros. Eles não são temerosos, eles não impõem medo. E é aí que está o perigo. Eles não impõem medo. Eles são sutis, sagazes. Eles nos inebriam com o seu poder mental, como eles nos inebriam com o seu poder mental como grandes sedutores e usam essas mentes fracas para continuar fazendo mal e ter escravos aos seus pés. Comecei a combater esse tipo de seres e me alinhar aqui na carne para trazer a mensagem que a maior magia é o amor. A maior magia é o amor, a criação divina. Seja ela uma formiga, seja ela um elefante, seja ela um ser perigoso. Mas é claro, a gente não lidar com o perigoso. A gente não precisa chegar perto do perigo para saber que ele é perigoso. Então, são essas as minhas missões aqui neste mundo. Simples, direto, sem meias palavras, porque nós não precisamos disso. E nessa reencarnação, eu vim trabalhando já há uns 700 anos, que me vem a memória, que eu consigo trazer a memória do médium, já trabalhando em templos iniciáticos lá do astral, alinhando já com os próximos médiums que vão nascer para começar a trabalhar essa energia de transmutação que o planeta vive, onde todos serão, que conhecem, que têm esse conhecimento, serão convocados, já estão sendo, e vão se chegando para que juntos, durante esse próximo milênio, possa terminar de instaurar a nova era. O senhor Chucaveira, qual é o gosto da vitória sobre si mesmo? É o inebriar com amor, é o inebriar com alegria, que a hora que ganhamos, chegamos à maturidade espiritual, aí é que nós descobrimos que é simples, mas o simples é tão complicado na hora que tem que escolher o que é óbvio, o que está na cara, mas aí todo mundo vai pelo que não é, para depois ser o que é, quando todas as opções já acabaram. Então, eu descobri isso, que é a sensação de me voltar a ajudar aqueles que ainda não perceberam, aqueles que ainda não sentiram isso. A vitória de... A sensação de ser vitorioso sobre mim mesmo me traz a responsabilidade de ajudar o próximo. Porque não existe vitória sozinho. Se faz em conjunto. Se faz com uma boa equipe. Se faz com uma junção de pessoas que estão querendo crescer, evoluir, se alinhar com o bem. Essa é a sensação da vitória sobre mim mesmo. Se compartilhar cada vez mais. Participar, usar os meus conhecimentos no pós-morte, na magia, na proteção, no escudo, mesmo na transmutação de energias negativas que ficam em torno dos médiums, que ficam em torno da casa de Umbanda, que ficam em torno dos sítios naturais. No caso, meu sítio natural está sob a regência de Pai Umulu, que é a energia de transmutação, que é a energia de cura, que no fundo também fala que Exu não é curador, mas Exu também é curador. Ele faz a pessoa ver a dor, sem sentir. Então, não há dor, porque não sente, se escuta, se vai pelo caminho certo, mesmo que está errado. Viu que está errado? Então sai desse caminho antes e começa a sentir. Porque depois começar a sentir aí a responsabilidade de cada um. Então, mais uma vez, a sensação de vitória sobre mim mesmo me traz a responsabilidade de ajudar o próximo. Seu Exu Caveira? Sim. Qual é a fórmula do corpo fechado? Consciência aberta. Consciência aberta para a luz. Eu vejo filho amarrando contra algum no braço, contra algum no outro, contra algum na coxa, contra algum na outra coxa, contra algum na barriga. Cordão de São Francisco. Eu falo amarra bem, mas para não sair. Porque a coisa deve estar ruim. Deve estar ruim. É assim também. Também pode-se trabalhar com os elementos naturais para evitar que espíritos negativos se aproximem. Trabalhar com a força das ervas é trabalhar de forma secundária com a energia do sol. Agora, não adianta nada eu colocar uma cerca. Não adianta nada eu cercar tudo quando o bandido tá preso dentro do que tá tentando proteger. Entendeu? Então, não adianta. Não adianta. Corpo fechado. Corpo fechado é consciência aberta para doação, para o autoconhecimento, para o crescimento. Eu duvido que tenha alguma entrevista que o espírito vai dizer que o primeiro é o outro. Ele vai dizer primeiro que o conhecimento, que a proteção, que o fechamento, que a doação primeiro é para si mesmo, depois o outro. Porque é o conhecimento que o Mestre Jesus passou ao falar: ama a si mesmo como ama o próximo. Isso tem que estar em equilíbrio. Porque se não tiver em equilíbrio, o corpo vai ficar aberto. Se eu me preocupar mais com o outro, se eu me doar mais para o outro, eu vou perder a minha responsabilidade dessa vida. E aí eu vou chegar lá do outro lado, e aí vou ver: ah, legal, ajudou todo mundo. Mas o circo que você tinha que montar para você mesmo, você não montou. E aí, quando... O circo que eu digo é a sua armação de vida, né? Então, quando a pessoa está sem vagabundagem, quando a pessoa está indo direitinho, meu filho, andando direitinho na vida, o trem já fica ruim. Você imagina se andar errado. Então, o corpo fechado é isso. Anda certo. Anda certo. Anda sem bandidagem. Anda sem egoísmo. Anda sem orgulho. Tem que ter orgulho. Orgulho bom. O ego bom. Porque eu também tenho ego. Eu também tenho ego. Porque Deus é o ego. É o ego bom manifestado. Ele é a entidade divina manifestada, suprema, que cria todas as coisas. Então, como que eu vou dizer para o ego morrer? Eu vou dizer para a criação divina acabar? Não, eu não vou dizer isso. Mas agora, a ilusão criada em cima disso é que pode fazer com que o corpo fique aberto. Porque a hora que ele se abre, lá no astral, no plano espiritual, igual atrai igual. E é isso. Não adianta nada ver uma linda palestra de um ilibado hipócrita vai achar lindo, mas e o cachorro que ele chuta na rua? Vamos dizer assim, tá com o corpo aberto, tá jantando o obsessor na cabeça dele, tá passando uma imagem do que não é. E o pior disso, você me perguntou sobre a vitória de si mesmo, o pior de tudo é a derrota sobre si mesmo. Nossa. Porque a hora que ele chega, que ele vê que ele alimentou uma, falou uma coisa e alimentou outra, e é isso que ele tá comendo, e que tá comendo ele. Então, isso que vai comer ele. É isso. Seu Chico Caveira? Sim. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Da minha última? Olha, depois que eu comecei a reaver os pretéritos, os passados, eu aprendi a plena capacidade de respeitar o outro, a plena capacidade de aceitar todos como são. Você me serve um pouco, filho? Claro que sim. Sim. E aí, sim, eu aprendi a trabalhar com as energias da terra, com as energias do sol, da lua, do universo, ter poder, autoridade, gerenciamento sobre essas coisas, porque tudo está aí. Não tem sido tudo tão dito que tudo é oportunidade, Deus é oportunidade, e é. Então está tudo espalhado, está tudo em aberto. Então, é guiar essas forças naturais que eu aprendi para o bem, para a proteção, para a guiança de si mesmo. Porque sem uma utilidade, é magia negra. Se eu acendo uma vela, eu aprendi que acender uma vela sem utilidade, ela está ali, só queimando, fazendo o que a força natural dela de fazer, que vai pegar fogo. Então, nesses períodos de estudo, dos conhecimentos antigos, das cidades perdidas, de outros planos, de outros seres, como ir e voltar, ao me dar com seres bons e ao me dar com seres dos mais negativos, eu tiro uma lição a cada momento. Foi um pouco disso. Claro, Exu. Sabe? Claro, Exu. Claro, é. Então, vamos dizer que eu aprendi, a minha maior lição foi aprender a magia de cada momento. A magia deste momento de estar aqui com você, com você, com você. De fazer com que este momento não seja em vão. Respeitar cada minuto, porque a carne apodrece. E eu tenho muito orgulho de me manifestar como caveira para isso. Falar eu sou, estou como Exu Caveira. Você tem medo de caveira? Passa até logo o medo de não ter, porque é o que você tem dentro. Então, é isso. Respeitar cada momento antes que as energias vitais escorram terra abaixo. Que isso aqui vira carne podre e só sobra a luz que emanou. É isso. Aprender a respeitar a luz que o outro emana e que eu emano. E é isso que nós levamos. Qual é a real diferença entre luz e trevas? Os opostos se complementam. Não existe um sem o outro. Aonde criou-se a luz, automaticamente nasce o oposto. É dual desde o nascimento. E aí, o significado da treva é o desconhecimento. Luz e sombra. Tem luz, sombra e atraso de vida. Então, se a gente falar de luz e sombra, Eles se complementam. O atraso de vida é outra coisa. Aí pode ser até a luz. Porque tem dirigente, tem santo, tem não sei o que que pega a luz e faz ela virar sombra. Pega aquele conhecimento, transforma para o mal, faz uma magia. Faz uma magia com o pensamento. Porque a magia é a força do pensamento e do espírito sobre a matéria. E aí ele pega essa polaridade, transforma, passa isso para o outro e tem algum ganho efêmero com isso. Algum ganho passageiro. E é aí que a luz e sombra se transforma em treva. E olha que eu conheço negro trevoso, hein? A treva, ela está na resistência. Ela está na negação. Ela está no só ver e não enxergar. No só ouvir e não escutar. No pensar e não digerir o que pensou. Em sentir, mas não ter emoção. Eu posso traduzir para você qualquer emoção, mas se eu não sentir, é a treva, é o fingimento, é o centro vazio, é o sexo sem amor, é a energia de vida. Tem mais gente que eu não sei se tem medo da morte ou medo da vida. Às vezes eu vejo, tem medo da morte. Não, meu filho, você tá emoço, eu tenho com medo da vida. Então tem que ver o que é essa treva aí, porque é difícil lidar quando a pessoa não quer ver, isso é a treva, isso é a treva. Seu Caveira, sim. O que a gente deve saber a respeito do cemitério? Que é vida, é lá que a vida pulsa, já que o espiritual é o verdadeiro lar deste espírito que habita a carne. No mito, o cemitério, que é a calunga menor, é a continuação do mar, que é a calunga maior, que é onde Iemanjá, a força do mar, pega Omulu, o Baluaê, que é a força da terra, para cuidar como filho adotivo e lhe dá o reino da calunga menor, que é onde vai receber os corpos, que o seu tesouro é osso, a Totó Baluaê. A Totó Baluaê. Totó, meu pai. E nessa força de cura, que é o cemitério, cemitério é cura, cemitério é vida. Vamos dizer que o Baluaê e o Mulu, o Baluaê é a energia de cura. O Mulu é a energia de paralisação. Uma pessoa está trabalhando 20 horas por dia. Não come, não dorme, não se alimenta direito, não faz o exercício. Tô quase um personal trainer, hein? O que vai acontecer com essa pessoa? Está praticamente perdendo a reencarnação. A energia de Omulu começa a atuar sobre essa pessoa. Não é Omulu que vai fazer a pessoa ter uma doença. É o próprio corpo físico dela que tem um limite. Aí a energia de Omulu paralisando a pessoa. Para e pensa. Pensa nessa vida. Pensa nas relações que você está perdendo. Pensa na esposa, nos filhos, no namorado, na namorada, na mãe, no pai, no perdão que tem que pedir, no filho que abandonou. É isso. O Mulu paralisa. A hora que a pessoa paralisa, que ela começa a ter uma vida saudável, vem a energia de Obaluaê, que é a energia de cura. E aí ele continua. Então por isso que é a transmutação. A energia do cemitério é isso, é transmutação, é cura. A energia do hospital é cura, é o Baluaê. Não tem nada ruim neste mundo. Tem entendimento, ou a falta dele. E aí, nessa onda cósmica, nessa onda solene, que é estar Na Calunga, algumas pessoas usam como se usassem a luz do sol para pôr fogo no mato. Pega, vai fazer porqueira dentro do cemitério. E lá não é lugar disso, não. Então, que muitas vezes a pessoa acha que está fazendo alguma coisa, mas na verdade ela está só fazendo um belo enfeite. Às vezes a pessoa não tem poder sobre a própria vida e está fazendo alguma coisa dentro do cemitério para poder fazer o mal para alguém. Cemitério é lugar de respeito. Cemitério é lugar de amor. Quantos perdem todos os dias os seus familiares? Quantos perdem pessoas que amam? Lá também é lugar de entendimento, de entender que tem que ter fé no maior. O maior exemplo, Jesus, que parou na cruz para transmutar as energias negativas do planeta e daqueles que nele crê. Então, respeita que no cemitério tem cruzeiro. Larue! Larue, Exu! Saravá, Exu Caveira! Saravá! Seu Caveira? Sim. Qual é essa história? Qual é, seu Caveira, essa história? Sim. Dessa disputa do duplo etérico no cemitério? Filho, poderíamos escrever um livro. Opa. Toda obsessão, ela tem um motivo. Pra você estar aqui nessa carne, você tem que estar fazendo o quê? Pra você, espírito, estar aqui nesse plano, você tem que estar encarnado. Então, ao não estar encarnado, alguns seres resolvem andar aqui neste plano. Para eles se manterem densificados, eles precisam de energia de vida, de energia dos encarnados, energia animal. Por isso que fala que quando está recebendo um obsessor lá do centro espírita, está dando nele um choque anímico, ou seja, um choque animal, que é só quem tem esse negócio aqui, ó, esse, vocês chamam de chakra, a terra, ele produz um plasma para manter o espírito preso à carne, que é para manter o transe da carne. Porque o espírito não pode ver uma porta aberta na hora que você está dormindo, que já sai do corpo, repara. Ele não fica no seu corpo. Fica ligado pelo umbilical. Mas, e aí é nele, nesse corpo, um pouco acima dele, tem uma outra repartição que se chama duplo etérico, que é uma gelatina que faz a transmissão e a ligação dele, do espírito com o corpo físico. A hora que morre o corpo físico, você vai, essa gelatina viva, essa matéria, ela volta para a terra, ela volta para os sítios naturais. É como se fosse a parte etérica dos elementos, entende? Então, como bom magista, eu tenho que saber dos elementos da terra, da energia telúrica, por isso não à toa que eu vi na linha de Exu. E aí, magos, obsessores, magos negros, usam essa energia, é isso que move, enquanto aqui o que move aqui é a pataca, é o dinheiro, o vil metal, lá o vil metal é o duplo etérico, que é onde leva as informações de vida dessa pessoa. E é esse duplo etérico que é usado para alimentar todas as redes obsessivas do planeta. Os reptilianos, os seres de outros planetas negativos que vêm aqui se servir, os seres ínferos, não inferiores, mas dos infernos. Eles precisam disso para viver. Viver porque ninguém morre, né? Sabe, todo mundo é eterno. Mas, para eles manterem a cadeia, para eles paralisarem a evolução deles na linha do bem, eles sequestram os duplos etéricos Por que que eles sequestram os duplos etéricos? Todo mundo tá propenso a isso? Não. Não. Só daqueles que, de alguma forma, vibraram com eles em vida de forma negativa, alimentando-os, sendo mesmo do mesmo jeito que esse médium está sendo porta-voz de uma entidade que trabalha para o bem, que é essa minha missão, tem outros também que são portas-vozes das sombras e sem vergonha nenhuma na cara. O que é pior, porque se soubesse que ele é só um escravo, que ele é só um tolo, que ele é só um bobo, que fica dando passagem para o que não deve, então é isso. Ele cria-se uma rede de escravidão, e isso que alimenta toda uma rede de escravidão, de misérias, de mazelas, de guerras. O astral está em guerra, o astral inferior está em guerra todo dia, um está querendo mandar no outro e rouba terreno. E isso tudo tem como base o ser humano. A gente é médium. Os encarnados são médios. É médio. Porta aberta para cima e para baixo. Depende de onde que a pessoa quer ir. E aí é onde os seres que estão presos desde o tempo que o Mestre Jesus passou na Terra, que colocou os selos, eles não puderam sair de lá. Mas é como um lixo que você não vê o lixo, mas você sente o fedor dele. E isso vibra na negatividade humana. Esse fedor vem pra cá. E aí, aos poucos, eles estão. Os selos... Quem? Se alguém acredita no apocalipse, o mundo vai acabar. Mas estamos no meio do apocalipse. Da fase final de limpeza desses seres que entraram na Terra há 100 nome atrás, há tantos séculos, milênios atrás, que não tem data. E aí, os selos já estão sendo abertos, os selos já estão sendo libertos, e aos poucos, um a um, tá vindo. Se vier tudo, vai ser uma miséria que morre todo mundo, porque igual atrai igual. Então, aquele que estiver vibrando no negativo, vai, se sobe um ser negativo, vai trazer toda a minha mazela à tona de uma vez só. E aí perde a chance de reencarnar, porque aqui é um local para evolução. E os seres do bem não querem fazer todo um movimento que adoeça as pessoas, que traga o negativo para as pessoas. Então, eles vão sendo tirados em doses homeopáticas para aproveitar tudo, inclusive o lado negativo deles, para poder curar os outros. Não sei se eu me delonguei. Não, mas louvado seja. Amém. Seu Exu Caveira, sim. Qual é a sua mensagem final para o encontro de hoje? Nossa! Já? Já. Saiba transmutar a sua sombra. Vai de frente para ela, olha na frente do espelho, essa carcaça que tá aí, seja velha, seja nova, seja usada, seja de segunda, seja nova, seja de segunda mão, e respeita isso aí. Respeita, porque é a chance do seu espírito superar os elementos. Se mais uma vez entrar na hipnose da carne, no transe da carne, com futilidades, como diz aí o WhatsApp, Facebook, isso aí inunda a mente das pessoas e não deixa elas respirarem. É como uma nuvem na cabeça do médium. Não entra informação. A gente passa. A gente intui pro bem. Faz isso. Vai procurar um emprego. Vai para aquele lado ali. A pessoa tá lá, tô no WhatsApp, o desemprego tá aí. Não, se a pessoa souber fazer crise por crise, hoje tá aí muito bom. Então, a minha dica é: feche os olhos. Olhe para dentro, só de fechar o olho já vem a sombra, então você não está muito longe dela. olha para dentro, vê o que tem que ser feito e faz. Não posterga não, porque tudo tem tempo nessa vida. Tá? Tem tempo para tudo, para viver, para morrer, para chegar lá do outro lado e para voltar para cá. Então, na hora de voltar para cá de novo, que esteja mais alinhadinho e quem sabe nem voltar para cá. Então, desejo que todos evoluam dentro do bem, dentro do amor, dentro da magia do amor. Para que você vai chamar um anjo caído se tem anjo lá no céu? Tenta chamar um anjo de cima. Porque os que tem que estar andando aqui na terra já tá. Essa dica é para todos. Que eu tô aqui no astral, eu vejo o que ocorre. Então, para todos que estão ouvindo, tragam bem, tragam a luz, tragam amor. E assim, se precisarem, chama pelo Caveira, que nós vamos lá tirar essa hipocrisia da carne. Que todos estejam sempre em movimento, em paz, em luz, em doação, em alegria, em estado de elevação, em estado de amor, mesmo na sua sombra. Foi lá na sombra, chega lá, vê o que ela tem, conversa com ela e volta para a luz com entendimento, ou leva a luz para a sombra, porque aí sai do atraso de vida e fica só nos polos duais que todos têm. Então, a minha mensagem é evolução para frente, para cima e feliz. Sorria. Claro, Exu. Claro, Exu. Saravá, Exu Caveira. Saravá toda a banda. Salve sua banda. Parabéns pelo seu trabalho de dar voz aos professores invisíveis. Esse trabalho é um trabalho de redenção para você, para todos que o acompanham, e somos eternamente gratos a todas as benesses que você faz ao dar voz, ao ser a caixa amplificadora das vozes dos espíritos. Gratidão toda minha. Graças a Deus. Salve toda a banda. Claro, é. Você sabia que seu corpo estralava tantos ossos assim? Não. Fale pra mim, como é que o senhor está se sentindo agora depois de trabalhar com o Exu Caveira? Então, sempre muito forte, muito intenso, porque ele pega o meu lado mais vivo e traz isso à tona, e quando ele sai, para mim inebria minha mente, porque eu não tenho noção de tempo, do tempo que se passou, do período que se passou. A lembrança do que ele fala é como uma memória, e é como uma nuvem que se vai. E ao ele sair, ele deixa sempre um bem-estar muito grande, que ele sempre traz uma proteção e um esclarecimento muito grande sobre as questões de estar vivo, estar na carne, de... Essa mensagem é sem voz que ele deixa no meu corpo, sabe? Que não é medo. Que no começo, quando eu começava a manifestá-lo, que ele aproximava, eu tinha medo. E aí, quando ele manifestava, eu sentia firmeza. Ele falava, isso sou eu, aquilo é você. Então agora eu sinto firmeza. Eu sinto tranquilidade, alegria, adrenalina em alta, muita adrenalina. Parecendo que eu corri muito, mas sem cansaço. É isso, basicamente, assim. Sempre. Ele é um psicólogo, assim, toda entidade é um psicólogo, ele é essa parte viva, sabe? É isso. Qual que é o seu nome? Walter Araújo. Onde nos encontramos aqui? Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, bairro Avaí. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo, através da sua mediunidade e por ter se esforçado tanto aqui em Belo Horizonte, por indicar assim para o diálogo com os espíritos, aqueles médiuns que, na sua opinião, têm sido demonstrado ser muito dedicado para a causa do bem e da caridade. Né? Eu que agradeço a oportunidade de receber, é um prazer gigantesco receber todos, você, toda a sua equipe encarnada e desencarnada, e que faz um trabalho tão grande de dar voz a provar que existe o invisível, que existe seres que trabalham em prol do bem e que muitas vezes ficam renegados por ser religião de matriz africana, por vir de tal, por você combater com sua ação dentro do bem religiões interpostas há tanto tempo, que vem mais para desconectar do que para conectar. Então isso que você mostra é a conexão ao vivo e a cores, e agradeço demais, e seja sempre bem-vindo. Vamos contar um pouco da história dos bastidores. Como é que você ficou sabendo que eu estava aqui em BH e o processo até chegar assim em mim, sabe? Foi. Há muitos anos atrás eu tinha indicado um médium. E aí, por vias, acho que tem 3 anos, outro dia eu estava deitado, eu olhei no meu telefone, mensagem Jefferson Viscardi, 2, isso é fake. E aí nós começamos a conversar e realmente era mesmo. Aí eu falei, aí você me perguntou se eu tinha algum médium para indicar, indiquei 3 médiums, e aí no fim eu recebi uma cutucada do astral: e você também é médium, você trabalha ativamente, não vai se... É. A sua função como médium é dar voz, sem ego, é só dar voz. É. E no final eu coloquei, me coloco à disposição para o atendimento, para o trabalho também, com as entidades. E por fim, aí a pessoa que te recebeu aqui em Belo Horizonte... Por uma coincidência muito grande, não existe coincidência, né? Tudo guiado. O Bruno, nós já nos conhecíamos na mesma casa espiritual, mas sem ligação alguma a gente se encontrou e estamos nesse reencontro maravilhoso. Que coisa mais bonita, né? A gente nunca imagina como o mundo é pequeno e às vezes tá aqui... Está lá e às vezes está tão próximo, e a gente tem essa oportunidade de permitir que a espiritualidade através de nós passe tudo que eles são, né? Exatamente. E eu fico pensando tantas pessoas que também poderiam se permitir, porque ser médium é isso, é sem ego de aparecer e sem ego de não aparecer. Isso. É dar a voz, é simplesmente dar a voz, a gente só serve para isso. Uma vez o pai Joaquim me ensinou muito isso, que eu estava dando uma consulta e ele estava falando algo que para mim não fazia sentido, mas quando a pessoa da minha frente abriu a boca, eu entendi pela primeira vez o que era ser médium, uma torneira de boca aberta para a água sair, porque não tem que fazer sentido para mim que sou médium. Tem que fazer sentido para o outro que está ouvindo. Então, muitos se fecham nos seus tronos gigantescos, maravilhosos, nos seus templos, ou mesmo no seu ego, e aí, de repente, não deixa de passar um conhecimento, porque somos partes da verdade, não existe uma verdade inteira. Então, cada espírito que vem, ele traz uma partícula dessa verdade, e o que fizer sentido para o outro, uma cura vai fazer sentido. Ai, que coisa boa. Muito obrigado. É essa rede de solidariedade que vai se construindo de coração para coração. Exatamente. A gente não tem que preocupar com quem não quer, porque a gente está trabalhando para quem quer. Quem não quer está em casa, né? Entra. Agora quem quer está lá vendo. E o outro que entra para ver, para reclamar, ele está saindo com uma cura também, porque pelo menos ele descobriu que pode, né? Senhor Chico Caveira, qual é a fórmula do corpo fechado? Consciência aberta. Consciência aberta para de chamar bicho ruim. Para de brincar com o que não conhece. Se você